Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu sempre tento ficar amigão dos porteiros. Ai, meu Deus. Que bosta, hein? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu quero morar no Maison de Blé Blé Blé. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o senhor K. Gostaria de dizer, sem nenhum orgulho, que eu já morei no zoológico. Que horror. Oi, aqui é a Ruiva e eu odeio morar de aluguel. Aqui é a Portuguesa e eu só participo de Nerdcast sobre futilidade. Eu e você, não é, meu amor? Cultura zero! É isso que vocês pensam da gente, não é? Isso é mais pura verdade. Por favor, faça um Nerdcast sobre revista Caras. Aqui é a Azaghal e eu tenho um dom. Oh. Só isso. Só isso. Isso daí eu faço pro homossexualismo. Muito bem, Nerd, muito bem. Estamos juntos aqui com o Sr. K, Ruiva, família Jovem Nerd, para falar de causos de moradia, isso? Chama o síndico? Chama sim. Vamos falar assim, é um assunto genérico, mas todo mundo enfrenta problemas de condomínio, de casa, de não sei o quê. Assuntos domésticos em geral, a vida em comunidade, como funciona. Vamos falar disso muito mais depois do e-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast. Vamos. Recados do Nerdcast. Seguindo, quero dizer que esse Nerdcast hoje está sendo patrocinado por ninguém. Not! Patrocinador deu pra trás. Ele não deu pra trás, demorou. Ah, demorou demais, deu pra trás, né? E a gente fala, pô, vamos, o programa vai ao ar sem patrocinador. Então, caro, provável eis que não rolou o patrocinador. Tem um recado pra você. Deu mole. Deu muito mal. Sua marca poderia estar aqui. Exato. Nós poderíamos estar falando dos seus produtos. Exato. Das vantagens dele, da promoção. Mas infelizmente não. Infelizmente esse programa é patrocinado pelos nerds que nos ouvem. Exatamente. É muito bom, né? Que tanto pedem a presença de Sr. K. A gente corre atrás dele, cara. A gente faz o máximo possível. Agora ele está de volta, Sr. K. Muito bom. Galera do chat do Nerdcast está pedindo divulgação. Certo. Eles são fãs. Eles imploram sempre. Eles têm um chat, criaram um chat no MSN, uma sala. Isso. Você entra nessa sala adicionando como se fosse um amigo no seu MSN. mgroup102586@hotmail.com. Tem o link aí no post. É bom deixar claro que nós não temos nada a ver com essa parada. Qualquer coisa que aconteça lá dentro não é a nossa responsabilidade. Exato, é coisa dos fãs. Mas se você quiser conversar, bater um papo com a galera, entra lá que é bacana, né? Às vezes a gente entra lá e eles falam fake, fake. Eu nunca entro. Se entrar o Azaghal é fake. Com certeza. Relatórios do Slave Roboto. Muitos nerds comentaram que a oferenda do cavalo de Troia, referente ao último Nerdcast, a parte B do nosso Nerdcast Mitologia Grega, falava que era uma oferenda para Poseidon, que também era o Senhor dos Cavalos. Sim, ok. Uma... Ótimo. Parabéns. Cristiana Sbardella enviou o teste stop motion de Harryhausen para Jurassic Park 1. Lembra que a gente falou do rei do stop motion? Sim, eu Jurassic lembro. Park ia ser em stop motion. Ele fez um teste, é muito maneiro, tem um link aí. Mas aí depois que o Spielberg viu os testes em computação gráfica, optou pela revolução, certo? Convenhamos que ia demorar um pouco, né? A fazer todo o parque do Jurassic stop motion. Pô, mas é, não, o trabalho tava foda, cara. Tava foda. Gustavo Ribeiro avisou que existem três Simbás nos cinemas. Três Simbás? Isso. Kevin Matthews, ou Kevin Matthews, ou Kevin Matthews. Tá. Nos primeiros filmes. Depois temos Luferrino. Luferrino! Em O Simbá, Bombado e Os Sete Mares. Esse era um Simbá, cara. E só nos filmes subsequentes foi que Terence Stamp, o eterno general Zod, não participou. Não participou porque Gustavo Mendes manda uma canelada que me caiu a cara. Também, cara. Zod nunca foi Simba. Putz, grila. O caso é que John Philip Law estava mega parecido com o Terence Stamp. Uma vida inteira, baixo. Falando caralho, que Zod era Simba. Isso foi uma parada. Isso é uma informação relevante. Pro... Isso é, né? Boa do Gustavo Ribeiro com... Réplica do Gustavo Mendes. E parabéns, ele é um roboto, por selecionar pelo menos uma parada relevante. Talvez tenha um link aí do IMDB pra vocês verem a cara dele. Bruno Vox enviou o trailer do filme comentado por Tucano, Os Guerreiros da Atlântida. Warlords of Atlantis. Olha só, existe, cara. Tucano puxa um negócio também. Tá aí, Tucano, você que... Sua dúvida foi sanada, você não estava louco. Lucas Guimarães enviou o iPad na mitologia grega, o trailer do filme de fã maluco Clash of the iPads. Whatever. Alisson ou Alisson enviou o comercial do diário, não vou dizer da onde, do jornal não sei o que lá, aonde um dos participantes usa a camisa Nerd Power. Olha só que maneiro, cara. Aparece no último instante num flash. Comercial do jornal, bota aí, tem o link também. Temos fan arts de Puru. Puru. Luiz Sanzoni. Aham. Uhum. E Michel Borges, que não mandou pra nós, mas sim pra galera do Nowloading. Nowloading, Azaghal. Sim, pereceu. Nowloading, segundo eles, está em ato. Eu falei com o Magin, aconteceu o que acontece com todo mundo, o que aconteceu com o Jovem Nerd, né? As pessoas têm as suas vidas pessoais, as suas vidas profissionais. E o blog, o podcast é uma coisa que todo mundo sabe que dá um trabalho do cacete. Olha aí, nerds, o trabalho que dá pra fazer esse negócio. E eles tiveram que se organizar suas próprias vidas. Mas o Jovem Nerd... E a gente sempre falava, né, Azaghal? A gente tem pouco nerdcast de games e a gente sempre falava, mas tem o Nowloading. Isso, agora não tem mais. Vai pro... Ok. Não tem, acabou. Mas eu quero propor o seguinte. Nesta sexta-feira... Ai, meu Deus. Quando vocês forem twittar alguma coisa, vocês usem a hashtag VoltaNowloading. Vamos colocar esta porra no Trending Topics pra essa galera se animar e voltar. Porque eles merecem. São bons, cara. Eles merecem. Acho que se a galera doasse R$1, cada um eles iam se animar. Eu também acho. Eu, se tivesse parado, tivesse com hashtag, eu ia mandar todo mundo se fuder. Volta na Loading! Volta que vocês são bons demais! Primeiro e-mail de... Michele, 21 anos, estudante de desenho industrial, Lorena, São Paulo. Sobre o último Nerdcast, mitologia grega. As três velhas fiadeiras são conhecidas como as Moiras, ou Pacas, que são Cloto, a fiadeira, que tece a teia da vida, Atropos, a que cortava o fio da vida, e Lachesis, a que distribui a parte que cabe a cada alma. São representadas como velhas, ou mais frequentemente como mulheres adultas de aspecto severo. Mulheres adultas. No final de contas, na vida, né? A vida não é fácil, né, mano? Pois é. Elas fazem várias participações também na série de quadrinhos Sandman. Olha aí. Uma pessoa, Azaghal, mandou um Twitter falando assim: vocês não têm vergonha de nunca ter feito um Nerdcast sobre Sandman? Não. Não, eu tenho vergonha. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho. A gente vai ter que fazer, cara. Ah, tá bom. Marcelo Vivan, 38 anos, Ipeúna, São Paulo. Faltou o bom, né, no meio. Middle name. Ao escutar o comentário de que Azaghal gostaria de ter um centouro no RPG... Uhum. Lembrei-me imediatamente que esta criatura realmente existe na mitologia grega. Aí. Olha só. E possui um sonoro inesquecível nome de Bucentauro. Que isso? Que isso? É, cara, mitologia é isso aí, cara. Ele continua falando sobre o Bucentauro. Para, não fala isso. Em minha modesta opinião, não existe nenhuma outra criatura que representaria tão bem a imagem de um cavaleiro da escrotidão, ou eu diria cavaleiro do caos, do que um enorme Bucentauro. Para com isso. É muito maneiro, cara. É uma criatura como um centauro. Certo. Metade touro, a parte de baixo, e a parte de cima, o tronco, a face e os braços. De homem. Bucentauro. Esse nome existe mesmo? Bucentauro. Para de falar isso, pô. Ele ainda termina dizendo que apenas como curiosidade, Bucentauro... é mitologia. Também era o nome de uma embarcação que ostenta a imagem, adivinha do quê? De um Bucentauro na proa. Que horror, cara. O centauro. Tem um link aí, ele diz que prova, e tem o dicionário da mitologia. Barra pro centauro. Agora, cara, pra mim centauros são puzzis. O negócio é bucentauro. Caraca, essa porra. Tomás, 18 anos, estudante de letras, Campinas, São Paulo. A disputa de beleza entre as três deusas que motivou a Guerra de Troia foi motivada por... Motivada. Eris, a deusa da discórdia. Por quem mais, né? Quem mais... que ela vai fazer, né, cara? E aconteceu o casamento do rei Peleu com a ninfa Tétis. E Eris não foi convidada. Ih, esse negócio de não convidar pra casamento. Porra, dá um problema. Puta que pariu. Para se vingar, a safada lançou uma maçã de ouro, o famoso pomo da discórdia, escrito assim, para a mais bela, no meio da festa. E o que motivou a disputa, né? Se é pra mais bela, todas as três queriam a porra. Ah, é pra mim. Peleu e Tétis se tornariam os pais de Aquiles, que alguns anos depois combateria na guerra. Outra coisa interessante é que Enéas, que o JP citou como o único a escapar de Troia, foi o fundador do que um dia seria Roma. Ele conquistou a região da Itália, seu filho fundou a cidade lendária de Alba Longa e algumas gerações depois Rômulo fundou a cidade que conhecemos. Olha aí. Curiosidades. Interessante. Bom, parabéns, né? Se leva o roboto. Leonardo Gomes de Penedo, 18 anos. Trabalha como bucentauro. Que? Sobre o excelente Nerdcast de mitologia grega, houveram três caneladas que gostaria de citar. Eu me pergunto se alguma delas fala sobre bucentauro. Paris não decidiu ser pastor de cabras. O que aconteceu foi que sua mãe, Hécuba, sonhou que dava luz a um tronco em chamas. Puta merda. Antes disso, que um bucentauro. Os profetas predizeram que o filho dela seria a destruição de Troia. Ah. Então, seus pais ordenaram que ele fosse morto logo que ele nasceu. É, como a mesma história, né? É, sempre. Isso aí, porra, conte-me algo novo, né? Padrão. As duas versões para ele ter sobrevivido são, uma delas é... Hécuba subornou o homem para que ele não matasse, mas sim cuidasse de seu filho, em segredo. Ok. Depois esse cara também foi contratado para matar a Branca de Neve, mas também aceitou uma gorjeta e deixou pra lá. Exatamente. A outra é que o homem que deveria matá-lo sentiu pena e apenas o abandonou na floresta. Mas ele acabou sendo achado por um pastor. Pode ser o mesmo cara da Branca de Neve também. Também. Então, em todas as hipóteses, esse cara da Branca de Neve tá na atividade. Exatamente. Paris não era conhecedor de mulheres. Já o bucentauro, com certeza. Não, para que essa porra de encaixar isso em tudo. Tá David Letterman. Paris apenas namorava uma ninfa da montanha. O que aconteceu para ele ser juiz da disputa lá da mais bela das deusas é que Zeus queria tirar o corpo fora. Ele foi escolhido porque ele era o mais belo ser humano. Olha só. Eu vou te falar. Vitor Hugo, 28 anos, controlador portuário, Rio de Janeiro. Olha só, isso é um negócio... Controlador portuário. Será que é aquele cara que fica no barquinho? Não, ele deve ficar na equivalente à torre de controle do porto. Ah, porque você sabe que no porto não é o capitão do navio que... Eu sei. A porta seria esse o termo? É, não, mas tem outro nome, o cara que vai lá no navio. Que é um especialista em... É um manobrista de navio. O que não é pouca merda. Não é pouca merda. Os caras ganham muito bem, porra, cara. O cara pega uma mega embarcação que custa milhões. Não, exatamente. E não pode... Às vezes o cara vacila. Mas né, não mano? É isso o controlador portuário. Ele só fila pode entrar, né? Exatamente. Ele é aquele cara que fica na porta do estacionamento. Exatamente. Dando ticket. Dando ticket. Uma cancela gigante, né, cara? Imagina o tamanho dessa porra. Sou biólogo formado. Não, ele tem que ter cuidado, na verdade, porque o emprego dele pode acabar a qualquer momento, né, cara? Se botarem uma cancela eletrônica... Tá ótimo. Só pega, né, o pim. Seja bem-vindo ao Porto de Santos e boas compras. Sou biólogo formado e minha monografia foi desenvolvida em cima dos mitos greco-romanos e o que eles significam para a biologia. Aqui vai uma origem que pode interessar o Azaghal. Centauros. Ah, como sabem bem, o Império Mongol conseguiu expandir-se bastante pela Ásia, por vezes tocando as margens do mundo ocidental. Viajantes gregos, mercenários, guerreiros e mercadores que chegavam a essas fronteiras viram, de longe, o exército mongol pelas costas. Assim como todos os gregos eram acostumados a serem vistos. Fez uma piadinha aqui. Que ótimo. atacando fazendas de gado na região da Turquia. Como as pernas dos mongóis atrofiavam pelo hábito de se manterem montados all the time, a impressão é que a cintura dos guerreiros se fundia com o lombo dos cavalos, já que a cabeça da montaria não era vista. Daí o mito, talvez, deles acharem que os mongóis eram homens ou cavalos. Ou simplesmente era um grego que precisava de óculos. Também, né? Não é um bucentauro nem nada. São só centauros. Só centauros. Eu sabe quem eu escolheria para ser um bucentauro? George Clooney. Tá ótimo, tá ótimo. Oi, oi, oi, oi. Vamos lá, senhor K. Eu. Está de volta, finalmente. As pessoas reclamam da sua ausência. As pessoas ficam desesperadas. Mas as pessoas são desesperadas pela natureza. Parafraseando James Bond, eu nunca fui. Eu não estou de volta porque eu nunca fui. Ah, Deus! Mas é diga. As pessoas estão desesperadas com o quê? A queda da bolsa? Situação não, mais... com a sua ausência. As pessoas com tantas coisas mais importantes pra se desesperar, cara. Ah, fica sempre chororô. Fioca. Cara de chororô. Pode ser assim, gente. Get a life. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Mas não pode ser assim. Vocês têm que arrumar um motivo de alegria nessa vida. Não pode ficar dependendo só de mim pra falar bobagens e besteiras e vocês acharem ótimo, não. Vocês têm que ter um amigo bobo. Arranja um amigo bobo. Vamos fazer a campanha. Arranja um amigo bobo. Arranja um João bobo. É, arranja um amigo bobo, um João bobo, um cachorro bobo, qualquer merda. Problemas de moradia, todo mundo tem. Pois. Né? Nós já tivemos bastante. Pois os problemas mais comuns são nos condomínios dos fudidos, tá bom? Não, mas não é bem assim não, porque vocês moraram no condomínio bleblé de Ipanema, foram assaltadas e o porteiro não abriu a porta. Ah, mas oi. Aí... É verdade. Ficavam lá tocando a campainha, socorro, socorro. Mas abriu não? Eu fiquei lá fora na grade. O cara roubando a minha bicicleta, eu consegui chegar até a porta de casa achando mas que tava salva. Mas o porteiro não abre. Eu fiquei na grade com a cara lá na grade. Por favor, me ajuda. Abre essa porra, velho, que merda. O porteiro não abriu, não. E o cara, eu vou te dar um tiro, dá logo a sua bicicleta. Meu Deus do céu. Porra, o cara não abriu, eu disse que não viu. Ai, não viu. Da outra vez eu corri pra entrar no prédio. Toquei também, me assaltou e ele falou que não podia abrir, pois senão o bandido ia entrar no prédio. Olha aí. Morra você aí do lado de fora. Isso que é o protocolo dos porteiros? Se fosse um condomínio mais simples, era muito mais capaz do porteiro sair com a vassoura dando porrada no cara. É ruim, não, filho. É muito mais capaz do que no que vocês moravam. Não sei aonde. Um amigo meu, ele tem toda uma rede de informantes composta de porteiros, babás, limpadores de rua. Por que eu digo isso? Porque sempre que dá uma merda aqui, aqui na região, ele me manda uma mensagem 7h40, 7h50, dizendo o que aconteceu. 7h50 da manhã. Nossa. Que hora que ele sai pra trabalhar, ele pega toda a informação. Ah, ele sai pra andar com o cachorro. Já tá informado. Ah. Aí ele pega a informação com as babás, porteiros, etc. Mas esses são os melhores informantes. Toda uma rede de informações de baixa renda, entendeu? Até dois salários mínimos pode entrar na rede dele. Mas os flanelinhas são os melhores. Os flanelinhas. Gente, mas tem gente que sabe tudo, né? Do prédio, né? Pois. Fulana casou. O cara fica sentado na portaria vendo as pessoas passarem o dia inteiro, tem que saber, né? Ah, mas o nosso síndico é assim. Por que eu tô falando isso? O Azaghal disse que se fosse um porteiro de um prédio furreca, o cara saia com uma vassoura, certo? Isso. Ele me contou um caso que parece que alguns anos atrás, ele já mora aqui há muitos anos, ele mora aqui no prédio do lado do meu. Teve uma situação de assalto aqui embaixo, alguns assaltos, tanto que botaram essa guarita que tem aqui na frente. Aí, ele comentou com o porteiro, porra, como é que era, não sei o quê. Aí o porteiro Zé falou, não, meu filho, esse vagabundo não volta mais aqui pra tirar onda não, porque se tirar onda comigo, ó, é no dedo. Olha aí. É no dedo. Aí, virou um cara inocente, né, falou, como assim no dedo? Aí o cara levantou a camisa e mostrou uma pistola. Fala aqui, ó. Comigo não tem essas porra, não. Sempre dedo. É o tipo da coisa. Eu não sei se eu ficaria mais tranquilo ou extremamente mais tranquilo. Exatamente. Um porteiro com desse, esse porteiro, né? Tu não pode reclamar. Não. Ô, fulano, nunca cadê minha correspondência? Aí o cara só dá aquela coçadinha na barriga. Porra, cara. E só aquele livrinho de ouro do Natal desse porteiro deve ser recheado. Porra! Né? Porra. Ele deve abrir a gaveta pra pegar aqui o livrinho com a pistola, né? Em cima do livro. Né? É, pega aqui o livrinho, doutor. Você dá o quanto você achar necessário. Tinha um cara no meu prédio antigo que ganhou a vaga no dedo também. O prédio não tinha garagem, ele tinha um playground. Tinha nem um playground, ele tinha um pátio. Ele tinha um pátio que transformaram em garagem. Prédio né? antigo, né? Aí o que acontece? Você entrava numa linha reta da garagem e aí quem parava o carro na linha reta se dava bem. Quem tinha que entrar lá pelos pilares, fazer manobra, que estava mal. Então a vaga mais preciosa era que era a linha reta com a garagem, né? Vale ressaltar que cabiam só 6 carros ali com muita habilidade. Pois é, exatamente. Cara, e só ficava um carro naquela vaga. Não importava se o cara saísse ou não, o porteiro, não, tem que tirar o carro, que tem que botar o seu maluco aí, tem que botar aí o carro dele. E era isso, o cara era perigoso, ia reclamar, ele abria a porta com a pistola na mão. Caraca. E aí ganhou a vaga, forever, cara. Foda, coisa de prédio. Quem é que vai discutir com o cara? Mas ninguém nunca teve a curiosidade de ligar pra polícia e falar: meu Deus, tem um maluco correndo armado no meu prédio. Que é? Ah, meu Deus, ele disse que vai atirar no meu cachorrinho. Mas o problema é que ele nunca ameaçou ninguém, entendeu? Ele só tinha uma mega fama porque alguém foi lá falar com o cara tá com a arma na mão. Tipo, estou aqui limpando a minha arma. Ele nunca ameaçou ninguém, mas ninguém parava o carro onde ele queria. Criou um mito, né? Criou um mito do cara. E aí ninguém deixa mexer na porra do carro da garagem dele. Tá lá até hoje. Quer dizer, é um mito, então, né? Aquela era um mito. Era um carro de brinquedo. Acontecido. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu chamei um eletricista, eu acho, no meu apartamento. E eu tinha uma arminha, uma réplica dessas, sabe? Essas bibis. Ah, que atira bolinha de plástico. E aí ela tava em cima da mesa, perto do computador. E aí, quando o cara terminou o serviço, eu perguntei, e aí, quanto é que é? Ele, nada não. Foi embora correndo. E eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, caralho, como nada não. O cara teve um maior trabalhão pra fazer o negócio. Acho que era pra instalar ar-condicionado, sei lá. E aí quando eu sentei no computador, eu, rapaz. Aí depois eu deixava ela na mesa da sala, sabe? O cara entrar já tomar um oba-oba logo de cara. Já pra agredir. Em geral, eu nunca tive grandes problemas com porteiros, não. Tive só um arranca-rabo uma vez com um porteiro lá do prédio da minha mãe. Tem só 18 anos. Que beleza. Que merda. Como tô ficando Que merda. Quando eu falo assim, olha, 20 anos que eu não volto, que eu não vou a esse lugar. Vai entregar a idade. Tem até vergonha de abrir Hoje em dia eu já posso dizer, tem 20 anos que eu não vou a algum lugar. Que merda. Pois é, que merda. Caralho, e não é nem dizer assim, eu fui quando era criança. Não, meu irmão, não era pra... Há muito tempo, né? Caralho, bom, aí uma vez eu entrei no prédio, não lembro de quem tava indo, voltando, sei lá, sei que a gente ia deixar o carro lá no prédio. Entramos, cheguei na minha vaga, um carro, maravilhoso. Vaga marcada, né? Essa vaga do seu apartamento. As pessoas se debatem, brigam e discutem na porra da Assembleia, e eu tinha um caralho de um carro na minha vaga, é legal. Aí eu fui lá no porteiro e falei, seu fulano, tem um carro na minha vaga. É, eu sei. É meu. Então se ele falasse, é meu. Aí, ele dá coçadinha. E aí, passa a farinha. Eu sei. Bom, que bom, já que o senhor sabe, então, não pode me explicar o que o carro tá fazendo lá? Porque não deve ser de morador. Não, aquele carro, vocês alugaram a vaga. Que isso? Vocês alugaram a vaga, eu embolso todo mês. Devia ser isso mesmo. Devia ser isso mesmo. Meu Deus. Falei, não aluguei a vaga. Alugou sim. Não aluguei a vaga. Aí levantou a voz. Você alugou a vaga sim. Tá me chamando de mentiroso? Meu Deus. Caraca. Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha só, vou falar só uma vez contigo e ouça bem. Vai tomar no olho do seu cu. Se abaixa a voz e se vira pra descobrir quem foi o filho da p*** que parou lá. Tá vendo? Aí ele deu branco, acho que ele pensou, né? Quando falei salário e emprego, ele se lembrou da merda que ele fez. Ah, meu Deus. Fez uma associação. Mas é o caralho. Olha, e como é bom saber falar. Muito bom, né, já dou na palavra. Sabe qual é o melhor de tudo? É que esse cara continua sendo porteiro lá no prédio da minha mãe até hoje. Ah, mas é sempre assim, cara. Ah, são só os filhos da puta que ele me trata como uma dama. Opa, tudo bom? Mas olha, eu já cheguei à conclusão que tem muita gente que gosta de ser tratado assim. Se você trata bem, o cara te ignora. Exato. Se você é escroto, exatamente, aí o cara passa a te bajular. Exatamente, existe. O que, que quer dizer isso? É que você dá uma trauletada, o cara já fica legal, já entende qual é e... Porra, isso é bizarro, cara. Ele só entende essa linguagem. Mas eu, durante muito tempo, era um cara grosso, mal educado, dava patada, e todos vocês só dá patada, você é grosso, aí agora a gente fica refém do porteiro. Bons tempos que eu era um cara insuportável. Porque agora é um anjo, né? A portuguesa é uma candura. No nosso prédio, nós somos reféns dos porteiros, cara. Você pode estar trazendo um cofre nas costas. O porteiro não se mexe pra abrir a porta, cara. É incrível. Ah, eu tenho trauma. Eu sou amiga dos porteiros. Não quer abrir a porta, tudo bem. Porque eu já tive problema com o porteiro. Nossa. E eu tô traumatizada. E o pior não é isso. O pior é ela ter problema com o porteiro e o Jovem Nerd não se meter porque ele não queria ficar mal com o porteiro. É verdade. Ele quer ser amigo do porteiro. É problema. Porque ele não queria isso perder. Isso é que é o pior. Eu ficava é sozinha com ódio devia, do porteiro. Não, mas eu me arrependo. Eu devia mesmo. Sabe o que é? Desculpa qualquer coisa. O porteiro, vou te explicar o meu medo. O porteiro... Olha mano, o medo do porteiro. Tinha medo do porteiro? Não tinha medo do porteiro. Não, olha só, presta atenção. Caralho. A garagem, como eu expliquei, era um pátio escroto de manobrar entre mil pilastras. Uhum. E o porteiro ficava com a chave do carro porque ele tinha que manobrar o carro caso alguém que estivesse trancado precisasse sair. Isso é uma merda. Ou seja, eu precisava ser amigão do porteiro pra ele não destruir o meu carro. Porque se o porteiro decidisse arranhar, destruir, raspar a lateral do carro inteiro na pilastra, quem é que aprovar, né? Isso tudo é uma questão de má administração. O que acontece? A maioria desses prédios tem síndicos. E síndico é uma merda. É uma merda. É isso que eu falei de prédio de fudido. Não é prédio de pobre. É prédio de fudido. É prédio que só tem gente fudida. Exatamente. Porque, olha só, se o prédio tem uma administradora que toma conta e tem lá as suas câmerazinhas instaladas com função e não só câmerazinhas instaladas pra dizer, botei câmeras, não adianta porra nenhuma. É. Tinha uma câmera gravando e tal. Se o porteiro der uma ré, explodir teu carro na parede, o que seja, e você falar que foi o porteiro, e você tiver com quem reclamar, uma administração, porque com o síndico não adianta reclamar porra nenhuma, ela vai pegar a fita do dia que você chegou e ver se apareceu o cara batendo o carro, acabou. É agora, que nosso prédio, por exemplo, o síndico, você não pode falar nada com ele, nada. Aí como é que você vai fazer isso? Porque todos os prédios, só esses chiques agora que é com a administradora, porque 95% dos prédios é tudo com síndico. Eu tô falando uma merda, nosso prédio, por exemplo, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar qualquer coisa com o síndico, ele vira e fala assim: há quantos anos você mora aqui? É muito bom. Eu sou síndico há 14 anos neste prédio. Eu fiz as caixas de correio, eu fiz essa portaria, eu fiz não sei o que lá. Mas meu senhor, tá com vazamento no meu banheiro, você tem que resolver. O vazamento, eles não eles não consertam o vazamento. Consertam. Prédio de fudido, eu tô falando. Eu acho que nesse tipo de situação você tem que respirar fundo, porque tratar com gente ignorante é complicado, exige uma certa calma, uma certa tranquilidade. Olhar bem no fundo do olho dele e falar: meu senhor, vá à merda. Falando assim, né? Meu senhor. O senhor está prestando atenção no que eu estou falando? Se ele não partir pra porrada, aí você ganhou o cara. Não, mas sabe o que acontece? O síndico é velho e tem uma legião de velhos. Legião de velhos que não querem fazer melhoria. E aí melhoria. Os velhos que não querem nada, não querem gastar um centavo, porque é compreensível, afinal eles têm lá dinheiro de aposentadoria, que não é nada, não sei o que lá. Coitada, tem pena dele. Então eles fazem o quê? Eles todos enchem a porra do bolso do síndico de procurações e o cara manda. É uma máfia do síndico. chega na reunião. Porque chega a reunião aqui pra votar pra síndico, é assim, tem um outro cara que tava cheio de boas intenções, queria fazer coleta seletiva, reformar não sei o que lá, fazer eu acontecer. Eu votei nesse. Eu também votei. Votamos nele e o síndico ficou com cara feia pra gente. Ficou? Pode ter secreto? Mas o síndico ficou olhando. Tava escrevendo, ele meteu a cara pra ler. Caraca, é porque assim, o Azaghal e a Portuguesa, quando chegaram no prédio, o síndico foi um encanto. Não, mas olha só, ninguém nos enganou. Porque a gente, antes de comprar o apartamento, foi numa reunião de condomínio e foi um barraco horroroso. gente, então eu adoro os esses barra. O síndico foi um encanto com eles. Bem-vindos ao prédio, ao tararé, não sei o quê. Ao Jambalaya. É, o nome é Jambalaya. Aí, que o acontece? Nosso prédio é o Patinho Feio do prédio. É o nome, é Ugly Duck o nome do prédio. Aí o que acontece? Eles logo cedo tiveram que, tipo uma parada Big Brother, tiveram que entrar, escolher qual grupo que eles iam ficar. Grupo A, grupo B. Quando teve a reunião de síndico e teve a votação, porra, e agora? A gente vai votar no velhinho simpático ou no cara que tá querendo fazer melhorias, qual é a seletiva? Não, eu não pensei nem um pouco. Eu falei, vou votar no cara cheio de atitude. Pois é, mas o que acontece? Como o velhinho tem a legião de seguidores... Ele tinha a legião de procuração. De velhinho. Ele é muito doido. Olha, sabe aqui, por quê? Ele tem a maioria em procuração. Ele não precisava fazer nada. Exato. Olha só. Voto dele vale metade do prédio. É simbólica. Olha só, tava lá na reunião de, sei lá, tinha 20 pessoas. As 20 pessoas estavam na reunião e ouviram as propostas do velhinho e do cara cheio de gás, votaram no cara cheio de gás, cheio de ideias. Ele, vamos votar, ele tira um bloco gigante. Esses são os meus. Sim, é muito doido. Mas tem, né, sempre barraco que eu gosto. Ah, é uma barraca. O que aconteceu, portuguesa, lá no condomínio do papai? Ah, lá não é nada, meu amor. A porcaria do síndico roubava, né? Ele estava roubando do prédio. E aí, o que ele fazia? Na manutenção do elevador, já que ele roubava, o que ele fazia na manutenção dos cabos? Colava com fita crepe. O quê? Os cabos do elevador. Ele não colava os cabos de elevador, né? Os fios ele elétricos. Emendava os fios elétricos com fita crepe. Viram várias coisas. Vários cambalaches. Nossa. Cambalaches. Foi aí, né? Descobriram os desfalques e tal. E aí a reunião de condomínio foi uma baixa. Caraca, teve um cara que arreou as calças. Que? Ah, foi mostrou a bunda. Que isso? O outro botou a arma em cima da mesa. Que isso? É, vamos acabar com essa palhaçada. Na última reunião que eu fui... Eu e a senhora Jovem Nerd, a gente leva pipoca. Não, a última que eu fui... Eu adorei, arranjaram, gente, uma mulher pra acusar o síndico de várias paradas. Olha só. Aí o síndico começou a fazer cobrança vexatória. Nossa. Ele chegou e falou, quantos meses você não paga o condomínio? Caraca! Ele não pode fazer isso. Isso é cobrança vexatória, né, cara? Exato. É uma maluquice, né? É, não pode. Aí ela falou, não interessa ele. A senhora não pode nem estar aqui nesta reunião. É? Ai, não pode estar na reunião, não pode votar. É uma merda. Essa calada tá errada. Mas olha só, é que assim, eu hoje em dia eu tenho que focar a minha energia em coisas que me dão retorno rápido, né? E de preferência financeiro. Não só retorno emocional, vamos dizer assim, né? Uma boa vingança tem um retorno emocional impagável. Sim, mas assim, vai desprender. Se eu comprar uma briga com o síndico, vai desprender uma energia, cara. Porque vai ser um saco. É. Vai ter que botar advogado no meio, que não é só a briga ali, né? Porque é muito ruim. Quando você faz uma parada, você tem que levar até as últimas consequências. É verdade. Sim, então, se eu chegar E botar o pau na mesa e falar que não pode, que não é, que tem que ser diferente, eu não vou poder falar e ir embora. Eu vou ter que levar adiante. Entendeu? Por até isso eu não falo nada. Você não vai poder se mudar, né? Exato, né? Se você pudesse se mudar, podia. O dia que eu tiver pra me mudar, meu irmão, acabou com o contrato social. Ah, não, até parece. A gente falou que no dia que fosse embora de São Lourenço, ia dar calote em todo mundo. E já, não sei aonde. Todo mundo tomar no cu. Mas tem que ser, cara. Mas a gente não fez nada disso. Vocês perderam a chance tanto, cara. Vocês mudaram de estado. Tinha que botar pra fora tudo, entendeu? Chegou pro bar. Guarda da praça e fala, ô, seu Crespo, o senhor vai tomar no cu, hein? Até nunca mais, seu broxa. Mas tem que ser uma parada assim, de um jeito que a pessoa fique tão chocada que não saia na porrada contigo. Tem que ficar chocado, porque enquanto ela tá boba, tu vai pro próximo, entendeu? Tem que ser de cueca na portaria, tem que ser uma parada bem, sabe, infernal. Isso, por exemplo. Essa semana eu me libertei, mudei totalmente meus conceitos. Cheguei em casa, 11 cacetada da noite da faculdade, com a mesma roupa que estava desde 7 horas da manhã. Falei, porra, pago minhas contas, né? Sou um cidadão que contribui para o PIB. Porra, tenho meu CPF limpo, não devo nada a ninguém. Porra, acho que eu mereço ir de cueca na varanda, não mereço? Meu Deus!

vou procurar um oráculo, né? Peraí. Vou procurar um ser de mais sabedoria no ambiente. Vou procurar um porteiro. E ele falou que eu tava com piunga. E aí ele passou o que pra você se cuidar? Passa querosene com tabaco mascado. Olha só, os porteiros naquele prédio vinham de tudo, né? Tudo a gente chamava, a gente chamava o porteiro pra matar barato. Pagamos R$5, né? Pagávamos R$5. Hoje... Ainda perguntamos, você troca 10? Caralho. Ele trocou. Era uma tabela, né? Nossa, amigo meu tinha um porteiro que só ele conseguia dar remédio pro cachorro. Remédio anal, sabe? De, tipo, é isso mesmo. Tinha que enfiar lá no... Pariu, meu irmão. E aí, o cachorro não deixava ninguém chegar perto, porque ele rosnava e latia pra todo mundo e mordia. Só o porteiro conseguia. Calcule chegar... o que esse porteiro não fez com esse cachorro. É sério, isso é verdade. Ele contratava o porteiro pro porteiro dar a dedada no cachorro. Enfiar o remédio. E o cachorro só deixava o porteiro. Só deixava. Pô, matar barato é 5 e botar o remédio no cachorro devia ser um 100, né? Talvez, dependendo da situação, se o cara bota o remédio no meu cachorro, eu vou ali e já volto. Porteiro fazia de graça. Ali já Botei e tá lá no fundo, não vai sair. Pode ficar tranquilo. Cachorro nem reclamou. Pô, é um pudotói o cachorro dele, o coitado. Amuado no canto do quarto, assim, todo encolhidinho, todo choroso. Olhando pro chão, andando de rabo pra baixo, né? Não vai mais no colo de ninguém. Caralho. Olha, eu e o Jovem Nerd, onde a gente morava, era um prédio antigo, né? Lá no Rio também. Chique chapisco, né? Aqueles elevadores de madeira escuro, com porta fotográfica. Porta pornográfica, aquela porta, sabe, que arranca dedo de criança. Aquele carpete vermelho. Porta pornográfica. E lá você ouvia tudo no banheiro. Esse era o problema. Sabe? Aqueles prédios que você ouve tudo no tinha banheiro. Tinha um vão de ventilação. Você ouvia até o cochicho da pessoa no banheiro. Uma vez eu entrei no banheiro da senhora Jovem Nerd, aí eu vi a vizinha gritando, limpa esta bunda direito! Ela falando com a criança. Já lavou essa bunda? Lava essa bunda direito! Essa bunda! Cara, e a velhinha? Eu não consegui usar o banheiro quando a velhinha, que era minha vizinha de janela, tava no banheiro. Eu não conseguia. Que tu viu os trajes porque ela... Porra, você não pode peidar que o vizinho ouve. Se o vizinho peida, você ouve o peido do vizinho. Ouve o xixi da velha, sabe? É horrível. A velha resmungando sozinha. Ai, gente, isso é muito desagradável. Eu tô lá no banheiro e ela tá lá. Mas que droga, isso aqui tá sujo, não sei o quê. Olha, diabo sujo. Você consegue usar o banheiro assim, cara? E parece que a pessoa, porque o som vem reverberando nas paredes, e ele chega no volume que quase a pessoa tá do outro lado. É um canal, assim, é um canal que tem a janela. Essa pessoa tá do seu lado falando contigo. E o melhor foi que uma vez teve um vazamento de gás lá no nosso apartamento, aí eu chamei a SEG, a companhia de gás. A Agatha também, ela chegou pra tumultuar, né? Chegou dando tapa na cara do porteiro, chamando, interditando o gás do prédio. Caraca, não, aí o que acontece? A companhia de gás é ignorante, né? Eles vão lá, e aí lacraram o gás do vizinho, sabe? Fala, esse aqui tá vazando também, vamos lacrar. O cara chega em casa, só tem água fria. E aí, quando eu tava no banheiro, eu ouvia o vizinho tomando banho, assim. Eu ouvia ele pulando. Que merda! Sabe quando a pessoa... Ai, ele pulando, sabe aquele barulho de pé batendo na água e... Que merda! Meu Deus, o cara vai me matar, cara! Gente, que vergonha, né? Tinha que ser eu mesmo. Mas vem cá, qual foi a confusão com o porteiro? Porque foi um arranca-raba aquilo lá. Ah, a confusão foi que eu cheguei, me mudei, aí tava tendo uma infiltração. Perguntei pro cara, você sabe se os vizinhos de cima estão aí? Eu queria saber se eles têm o mesmo problema que eu, não sei o quê. Aí ele falou, ah, eles são de Brasília, estão vindo aí. Sei lá por quê, algum tempo depois, eu pedi pro meu pintor fazer a mesma pergunta. E aí ele chegou pra mim e falou assim, você tá desconfiando de mim? Você mandou o seu pintor fazer a mesma pergunta? Aí veio todo o pé, sabe? Falando assim pra mim. Aí, desde aí, começou o problema. Guerra fria. Guerra Mas fria. Aí você vê como é um exemplo pra pessoa que sabe se pôr. Se nós seguimos o exemplo do Sr. K e falar, você preste atenção e preste que eu vou falar só uma vez. Vá tomar no c... Acaba essa palhaçada. As pessoas têm que ser mais sinceras. sinceridade é importante. Teve a época que a gente tentou, né, comprar a amizade do porteiro com a senhora de Avenés, não foi? Peraí. Olha, tá tudo errado, fala, né, cara? Olha o que você fala. A gente tentou comprar a amizade do porteiro com a senhora Jovem Nerd. Pois é. Ah, não, eu que já era. Já era. Não foi com dinheiro. É verdade. Só tudo errado. É porque a gente falou, pô, o porteiro não consegue, né? Não tô conseguindo se dar bem. A senhora Jovem Nerd e o porteiro tô brigando. Chegou o Natal, né? A hora da caixinha. Senhora Jovem Nerd, você vai dar o dinheiro da caixinha. Você vai comprar a amizade. Pois é, ele me dá essa missão, meu Deus. Aí ela, não vou dar porcaria de dinheiro nenhum. O porteiro não gosta de mim, não gosta dele, não sei o quê, não sei o quê. Não, Agatha, mas nós temos que viver em paz com o porteiro. Ah, ele te assassina. Aí eu fui lá, falei, vamos esquecer as diferenças. Cara, ele, não, derrota. Mas não tem problema nenhum. Ele sempre negava tudo, né? Dizia que não tinha nada, que era tudo minha imaginação. Uhum. E aí eu dei dinheiro, cabeça, e aí ficou a mesma merda. Fim da história. Eu lembrei da velhinha do nosso prédio, lembra? Nossa, a história Dona é boa. Dona Julieta. Olha essa. Ai, meu, vocês são muito otários. Essa história é boa porque dá um ódio inacreditável. Olha aqui, eu teria... eu tenho um dom, que quando eu quero, meu filho, eu teria ficado melhor amiga da história. Vocês são podres, que horror. Ah, tá bom, podres. É. Ai, Dona Julieta deve ouvir o Nerdcast e vai ficar puta quando souber. Pois é. Ainda seguinte, dá olha tempo. Só, Dona Julieta morou a vida inteira do lado da minha avó. Nunca gostou da minha avó. Por consequência, Dona Julieta nunca gostou da minha mãe. Nunca gostou, vizinha ranzinza, sabe? Ela nunca casou, ficou sozinha e tal, tererel. Aí o que acontece? Morava com o irmão morreu. Quando o irmão morreu, ela se abriu. Abriu o coração. E aí ela ficou boazinha. Eu sempre tratei ela bem. Ela ficou carente. E aí a gente começou a se dar bem. Solitária. A interagir. Tu morar lá, ela, pô, a gente se deu bem. É, a gente, né, foi morar lá. Tinha um histórico dela não ser legal, sabe? Ah, aquela vizinha chata, né? E aí, pô... Que conquista, a vizinha chata é minha amiga, né? Puta que conquista. Caralho, hein? Viva feliz com essa conquista, então. Dou o karma de 3 gerações, Jovem Nerd. Exato. Tirei aquela parada. Não, e aí que a velhinha era sozinha, e ela sempre ficava falando que ela tem um apartamento, né, bom e caro. E ela ainda tem uma cobertura na Gávea. Que era da irmã, que morreu. A velha ranzinha era podre de rica e não tinha ninguém pra deixar o dinheiro dela. E ela disse que ia doar pra caridade. Caridade com a rola, minha senhora. Olha eu aqui. Mas é isso que eu e a portuguesa falamos. Eu falei, pô, faz a sua caridade. E faz a sua caridade. O Jovem Nerd ficou feliz porque ele conseguiu dar bom dia pra que velha. Idiota! Bom dia é o primeiro movimento que ele deveria ter feito. De um império. Pra conseguir conquistar toda aquela fortuna. Eu já estaria melhor a mim fazendo bolinho pra Dona Julieta. Pô, essa velha nunca mais passava um Natal sozinha. Nunca mais! Se fosse minha vizinha, cara. Meus filhos já iam estar chamando ela de vovó Julieta. Ai, meu Deus. Ela não chamou você pra alguma coisa? Ah, me chamou lá pra ver a casa dela, eu fui. Gente, mas sabe, ela não é burra, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Não, ela pode ter ingênua. Gente, que horror. Que horror. Olha só. Você não está fazendo nada de errado. A velha estava carente e você ia dar atenção para a velha. Em troca, ela ia dar a fortuna que ela ia dar para a caridade. Veja bem, Jovem Nerd. Ninguém está sugerindo que você fosse dar atenção no sentido bíblico. Era apenas atenção. Era ver Silvio Santos de tarde, tomar chá. Conversar sobre a novela, essas coisas. Bom, mas a Dona Julieta, a gente assiste todas as novelas juntas. Eu ia aprender a tricotar. Pô, eu ia ver a Ana Maria com a Dona Julieta. Ana Maria Braga, né? Levava um cafezinho de bolo feito, recém-feito pra ela. Eu ia levar e fazer o Louro José atrás do sofá pra ela rir. Até parece! Eu queria esta cena aqui. Dona Julieta, assina aqui, Dona Julieta. O Louro José com a caneta na boca. Ia passar creminho no joanete da Dona Julieta também, gente? Não. Que pariu. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não gosto de prédio antigo. Nem eu, meu amor. Mas é sempre... por isso que você não tem o dom que eu tenho. Não vai dizer que o nosso prédio antigo é uma beleza. Ah, porque olha, tem sempre só aquela parede. Eu toda semana fico olhando o lançamento e já... mesmo. Olha só. Quando você compra um imóvel por uma pechincha e ele valoriza mais de 100% no período de 2 anos... Isso não é um dom? Não, olha só, quando você compra imóvel por uma pechincha, vira pra sua esposa e fala, nós vamos reformar isto tudo. Por isso que estamos comprando esse. Vamos pagar barato e vamos... E eu estou nessa ilusão já fazem 2 anos. Como é que foi o vazamento no banheiro, a infiltração no teto? O teto ficou preto. O nosso vizinho de cima tá com vazamento, sei lá, a gente chama o síndico e ele simplesmente só pergunta quantos anos a gente mora lá. Cara, o teto tá cheio de cogumelo mofando, o Azaghal não se apertou. Olha só, a gente pintou várias vezes o teto. O problema é que precisa de um tratamento mais forte. Pintou o teto. Pintou. Pintou, em cima do vazamento. E tá ali, cara. É um idiota. Você deixa eu parar de... água naquela merda. O que acontece é muita gente utilizando o banheiro e é muita gente tomando banho e deixando o banho trancado o dia inteiro. É muito, muito vapor, muita escuridão, muita umidade no lugar só. É muita escuridão, muito escuridão. E aí o banheiro ainda tem que ficar fechado depois que as pessoas utilizam pro cachorro não mijar no banheiro. Aí fica aquela sauna. E aí eu dei umas mãos de tinta ali umas 2 ou 3 vezes. Mas o vizinho está vazando. É um problema geral. Ali. Desde que a gente foi morar lá de fora da rua. A Andréia, olha ali o meu andar de fudido aí. Só um andar olha, preto. Eu juro, todo prédio normal, o meu andar é uma mancha gigante na parede. Eu tô vendo o dia que aquilo vai tudo desabar, né? O que eu fiz pra resolver de forma semi-definitiva o problema? Cara, que nojo. Semi-definitiva é a forma educada de dizer, não fiz porra nenhuma, mas vou fazer. Não. É. Eu coloquei um forro. Agora a gente não vê mais a mancha. Um forro de... O que é aquilo? Sei lá. PVC. PVC. Chique PVC. Eu ainda quis economizar e fui eu que coloquei o forro. Foi um trabalho do cacete. Quer se fuder? Ficado uma merda. Não, ficou bom. Ficou ele uma faz merda. Uma barriguinha, tem mas... Uma barriga. Style. A barriga style. Ouça esse som, ó. Palmas. Isso. Palmas pra essa cagada que você tá fazendo. Isso mesmo. Quando você tirar o forro de PVC, você não vai entender porque que tá tão pesado. Porque vai ter descido o teto de gesso inteiro naquela merda. Não, mas não é gesso, é laje. Porra! Quando ele tirar, ele vai ver o vizinho. Olha só. É, vai ver o rabo do vizinho. Ô, seu Cresça, puta suja, hein? Que horror. Teve uma arquiteta que escreveu pra gente se oferecendo a fazer um projeto lá pra olha, casa, pra Nerd Store, pra onde mais a gente quisesse. Agora ela desistiu. Ela sumiu. Ela vai fazer, porque a palavra é dívida. Ela mandou um e-mail, eu tô até com vergonha de responder o e-mail dela, porque sim. Porque, meu filho, se ela for lá em casa... Ela não volta nunca. Não, olha só. Porque não tem rodapé num apartamento e porque tem forro de PVC no banheiro, não é no fim do mundo nem aí, nada. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho a honra e a alegria de ter a porta do banheiro e de aquela portinha de plástico dobrável. É, PVC é o mesmo material do teto do meu banheiro. É sanfonada. Chique sanfona. Mas essa porta, pra mim, eu não consigo, cara. Essa porta... Isso aqui é epítome da pobreza. É, não. É porque ela não isola som, luz, nada, cheiro, nada, né? Nada. O que acontece ali dentro acontece pra todo mundo. Acontece no resto da casa. Exato. Pode estar na varanda. Se tiver alguém cagando no vaso aqui, você sente lá na varanda. Nossa, como exagerado. A senhora Jovem Nerd queria. Falou, bota a porta sanfonada no meu quarto, pra mim tá tudo bem. Falou. Queria economizar. Falou. Nesse primeiro apartamento que a gente morou, de vez em quando, de madrugada, a gente ouvia uns estalos, né? Tá! Caralho, que porra é essa? Aí fiquei de férias, fiquei uma semana, sei lá, 2 semanas em casa, e comecei a ouvir os estalos também. Cara, fui na cozinha pra ver onde é que estavam os estalos. E caí na besteira de apertar um ladrilho. Ai. Os estalos era a parede da cozinha era grande, era a parede atrás da geladeira, com os ladrilhos estufando. Ai, nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu graças Deus. Graças a Deus a gente saiu antes de cair. É? Mas o lado de casa estourou. Não estourou. o chão deu uma estufada e ficou parecendo um chão acolchoado. A cozinha isso. inteira. A isso. cozinha inteira, as cadeiras. Foi meio assustador. Porque eu falei, essa porra vai explodir, vai ser ladrilho pra do que lado. É. E aí eu, com medida de emergência, não, peguei aquele... Ó. Papelão que a gente usa pra fazer as embalagens é. E joguei no chão. É. E ficou dias o papelão ali. É, porque era melhor que explodir um ladrilho lá na tua virilha. Olha que mentalidade de fudido. Você, em vez de chamar alguém pra trocar o piso, não. Você joga um papelão. Se explodir, não tem problema. Vai pegar no papelão. Acabou. Acabou que ele quebrou embaixo do papelão e se acomodou. É. Olha que beleza. Ficou bom. Saiu o ar, você sentou. Se você quebra a pontinha de um ladrilho e tira o ladrilho inteiro, acabou o problema. Ele se acomoda, exato. E agora tá lá tudo rachado no chão. É mosaico. É. Mosaico. Cabeça. Quando eu varro, saem uns pedacinhos, depois tem que ficar encaixando. Ah, não, esse é daqui. Esse era daqui. Cadê esse dinheiro do livro? Cadê o rodapé? Cadê o... Olha, vou chamar calma, essa arquiteta. A arquiteta falou que vai pagar tudo. Essa arquiteta, coitada, ela foi infeliz quando ofereceu esse presente. Ela fugiu, já fugiu. Nós... decidimos na sexta-feira que tínhamos que alugar um apartamento e nós alugamos em um fim de semana. No sábado, fizemos porra nenhuma em relação compramos a isso. Compramos o jornal. No sábado à noite. Domingo de manhã, fomos no apartamento que era lá na rua, que era um preço ridículo. Falei, porra, é esse. Papai do céu olhando por nós. Fomos e fechamos. Mal sabíamos a merda que estávamos nos metendo. O quê? É, mas é sempre assim. A ignorância é uma bênção, né? Sempre. Bom, beleza. Começar assim do começo. Né, do começo. Por que que era o zoológico, o império do mundo? Porque o prédio, depois, obviamente, a gente só sabe essas cagadas, depois que você tá pra se mudar, é. Quatro dias pra ir aí embora, aí o povo né? solta a verdade. É, aí o nego fala mesmo. Tá é, agora ficando, que você né? tá indo embora. O que aconteceu? Aquele prédio, ele foi comprado, o terreno, tá? Eu morava lá antes do prédio ser prédio. Eu não me lembro o que que era antes. Realmente não me lembro. Se eram casas, o que que era. Um cemitério. Um cemitério índio. Podia ser. Devia ter uma caveira de burro ali embaixo. Ai, que horror. É, depois que aquele prédio foi construído, nas chuvas de 97, mais precisamente 97, finalzinho de 97, ou início, não, início de 98. Porra, não interessa. Interessa. Aparecendo aqueles velhos. Era uma terça-feira. 1945. Interessa pelo seguinte. Em 98 eu peguei a maior chuva da minha vida. Voltei lá do Jardim Botânico até a minha rua, andando debaixo de chuva com água na canela. Uhum. Às vezes no joelho. E aí foi a primeira vez que eu vi a portaria daquele prédio alagada. Meu Deus. Por quê? Quando aquela merda foi construída, um grupo de genéricos comprou o terreno e falou, vamos fazer um prédio e encher o rabo de grana. Porque, porra, um lucro decente num prédio é 150, 200, às vezes 300 mil por andar. Só que, veja bem, não tinha um engenheiro civil. Porra! Não tinha um arquiteto. O prédio foi desenhado numa folha de papel A4. Nossa, que ótimo! Foi desenhado com giz de cera, né, cara? Aí, beleza, tudo bem, vai ser assim. Chamaram o engenheiro civil e falaram, calcula esta merda e bota pra cima. Não precisa acompanhar a obra, só calcula e bota pra cima que a gente tem pedreiro. Tá bom. nem mestre de obra tinha pedreiro. Tem pedreiro aí pra fazer. O cara calculou, tem que ser assim, assim, assado, não sei o quê, parará, subiu, prédio em pé, assinou lá a planta, ganhou um dinheiro pra assinar a planta e ficou por isso mesmo. É Sérgio Naia o nome dele. É, prédio de polvilho. O que que acontece? De polvilho, mano. O que que acontece? Como não tinha engenheiro, não teve um filho da p*** pra medir a altura da rua. E, obviamente, se não tinha engenheiro e não tinha filho da p*** pra medir a altura da rua, também não teve nenhum corno pra perguntar pras pessoas em volta, quando chove aqui esta merda larga, a portaria foi construída mais baixo do que o ponto mais alto da rua. Ah, não acredito. Se o ponto mais alto da rua alaga, tem que alagar a portaria, concorda? É, claro. A garagem era mais baixa que a portaria. Cara, um dia de chuva, nós tivemos a curiosidade, já tínhamos alugado. Antes de morar lá. Antes de morar lá. Chovia para caralho. Aí tivemos a curiosidade. Vamos lá no prédio ver como é que é no dia de chuva, porque eu sei que essa não. merda lá, eu não sei o quanto. Pra ver se entra água no apartamento. Nossa. É. Meu Deus. A gente nem sacou a parada da inundação, não. Cara, não dava pra entrar na garagem, porque tinha, assim, papo de um palmo de água na garagem. Nossa. Não, dava pra entrar, mas você não conseguia sair do carro e ir pro hall do elevador. Gente. Eu não vou botar minha pata em um palmo de água na garagem, né? Então, o que a gente fez? A gente parou na portaria, na frente tinha uma partezinha mais alta, assim, e a gente tinha que pular do carro pra portaria. Uhum. Né? Porteiro louco, coitado, com o rodo, tentando empurrar a água de volta, sabe? Ai, que fudido. Imagina o cara na frente do mar, tentando empurrar a água das ondas de volta. Era mais ou menos isso. Eu olhava aqui e pensava, essa porra não vai funcionar nunca, mas foda-se. Aí a gente entrou na garagem, tinha uns bueiros na garagem, né? Ah, é. Só que a água saía dos bueiros. Beijo escorrendo. Ai, que nojo. Nossa. Era muita barata gigantesca saindo. Daquele buraquinho que tem no bueiro pra você levantar. Ai, que saindo, subindo pelas paredes, cara, que nojo. Ai, eu nunca vi uma situação. Gente, que pesadelo. Cara, eu voltava no imobiliário e falei, quanto tempo mesmo as rescisão do contrato? Quanto mês? Aí, beleza, né? Tudo bem, deixa os baratos aí, eu não moro na garagem, foda-se. Que ótimo. Aí já mais próximo de se mudar, fomos lá com a gorda. A gorda. Tava na cozinha, tomando uma cerveja, falando alguma coisa. Eis que corre um bichinho assim. Prrr, aí o bichinho prrr, saiu correndo. Uma lacraia. Ai, que horror. É, porra, o apartamento tá fechado, etc. É, muito tempo, né? Uma lacraia, um bichinho inofensivo. Você vai tentando te convencer, né? Você não tá pagando. Tem que se convencer. É. Tem que se conformar. Você... É. Se conformar. É. Pra resumir, durante os meses que nós moramos lá, nós tínhamos que tomar banho olhando pro ralo. Ai, que horror. Eu tenho um pavor de lacraia. Pavor. Ah, eu também. Eu já subiu tenho em pânico. Mim várias vezes. Porque lacraia é um bicho peçonhento, né? Escroto, é. Venenoso. E eles gostavam de sair do ralo, entendeu? Ai, meu Agora, Deus. Agora, alegria mesmo era quando você ia escovar o dente e tinha uma lacraia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Mas a pia, pelo menos, ela não conseguia escalar a pia, porque era baulada e ela ficava caindo. Ah, que sorte. Aí a minha alegria era jogar álcool na filha da puta e ver ela sofrendo até a morte. É, a gente deixava um vidrinho de álcool, assim, em cima que da ótimo, pia. Que ótimo, vocês iam escovar os dentes, davam uma borrifada na lacraia. E vocês escovavam os dentes. E nas baratas também, né? Porque saía barata do ralo da... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que inferno. Lá foi onde eu vi a maior barata do mundo. Ai, que nojo. A gente matou com álcool. Porque eu fiz... Toque Baigon e a bicha riu de volta pra mim. É melhor álcool. A primeira vez que eu vim aqui nesse prédio, eu acho que era quarta-feira, era assim, saí do trabalho e vim aqui. Aí cheguei aqui, pé, abriu a porta. Boa noite, meu amigo. Meu nome é Frederico, eu vou mudar pra cá no fim de semana. Eu queria saber com quem eu falo pra organizar a mudança, se tem algum problema, se é sexta-feira. Obviamente, eu tinha que me fuder, ela esconde essa bugosa que tava na portaria, né? Aí ele virou e falou, você vai falar pra cá? Você fala o Giovanni. Giovanni quer responder todos esses problemas, porque Giovanni ele é o cara que é responsável pelo tratamento, você tem que falar pra ele, Giovanni. Eu fiquei olhando pra cara dele, tentando, puxando da memória o que ele tava falando, pra ver se eu conseguia reduzir o que ele falou na minha mente pra entender. Uhum. Mas eu não consegui. Tô caindo na besteira. Como? Giovanni, que vai responder tudo que o Giovanni tem agora aqui, demorou pra Giovanni, você tem que Giovanni, é, tá bom, obrigado. Tá legal. Aí eu virei as costas e falei, tá bom então, obrigado. Cara, enquanto eu ia andando pela portaria, ele veio atrás de mim falando, Giovanni, você falou Giovanni, o número dele é Giovanni, tá bom, tchau, hein, boa noite. Aí, pum, fechou a porta, eu ainda ouvi o cara lá de trás da porta, falando, Giovanni. Caralho, eu saio de um maluco pra outro. Puta que pariu. Porque lá no outro prédio, o Império do Acre, tinha um porteiro que era surdo, ouvia bolero aos berros, andava de... Sabe aquela boina que você tinha, Dave? Aquele tipinho de boina de velho? Ainda tem. Olha, aquilo é uma derrota. Tem horror aqui. Comprei uma moderna hoje. Uma moderna? Boina de velho não pode ser moderna. Não pode. Era estampada. E ele ficou pé quando ele colocou a porra da boina na cabeça e ele perguntou como é que está. Eu falei, está uma merda. Porra, é foda. É, não dá, né? Não dá. Bom, você chegava de noite, você pra entrar na garagem, você ficava com a bunda na esquina, literalmente, pedindo pra levar uma porrada. Nossa. Liga seta e buzina. Pé. Pé. Pé. Começa a dar porrada no volante, né? Aí não abre. Aí quando você entra no prédio, vem o velho com um chumaço, mais ou menos umas 30 placas de plástico. Em cada placa tinha um número do seu apartamento. Aí ele ficava procurando aquela merda. E aí ele te entregava aquela merda pra você botar no carro e entrar na garagem. Imagina isso, 2 horas da manhã, quando o cara abre a portaria, parece uma boate paraguaia. Tocando polero mais merda que você puder imaginar. No último volume, eu não sei onde é que o cara tirava, que radinho de pilha do inferno era aquele que ele via. Aquele apartamento, ele foi engraçado. A sala era foda. A sala era muito boa. São os móveis que estão aqui em casa hoje, etc. O resto do apartamento inteiro foi montado com R$1.500. Nossa! Cara, uma graça. Tem que mobiliar o escritório e tem que ter um armário pra botar as roupas do quarto. É bom, né? Pô, vamos então aonde? Vamos na, sei lá, Casa de Vídeo. Não, tá caro. Vamos na Casa de Bahia. Não, tá caro. Vamos no shopping. Entrei no shopping. Quanto é que tá esse armário? R$1.000, tá caro. Esse aqui, R$900, tá caro. Esse, R$700, tá caro. Esse aqui, R$600. Meu amigo, meu dinheiro não brota em árvore. Foi menos de R$500 o armário. Pô, nós temos esse aqui de R$449. Ah, jura? Aí eu peguei a lateral do armário e sacudi, sabe? É, não caiu. Desmontou. Tá bom. Não desmontou. Vou levar um desse. Foram 6 móveis por R$1.500. Nossa! Olha só! Mas nessa história de armário, eu consigo te barrar. Quando eu me mudei pra São Lourenço, o apartamento que a gente alugou, que era ótimo, em frente à igreja, no centro da cidade. Ele adora falar que era em frente à igreja, como se fosse católico. Mas é não, mas é porque a igreja era bonita, né? A igreja era bonita, postal. Mas tu nunca entrou lá. Mas era valor... Não, claro que entrei. Fui padrinho daquele garoto lá do... Qual era o nome dele mesmo? Vergonha, que vergonha. Jonathan. Na dúvida, fala Jonathan. E aí o que acontece? O apartamento era ótimo lá em São Lourenço. O aluguel em São Lourenço era barato comparado com as grandes capitais e tal. O único porém... É que você enlouquecia de tédio na cidade, né? Não, nem é esse o porém. O porém do apartamento é que ele não tinha armários. Ah, pois. Mas ele já tinha um espaço para embutir os armários. Ah, e aí vem aquele negócio. Não vamos botar azeitona na empada dos outros. Exato. Eu não vou mandar fazer um armário de embutir para um apartamento em São Lourenço, né? Alugado. Não, fiquei maluco ainda. É. E aí, então nós cara? Nós compramos os famosos aramar. Arara. Não. Compramos arara. Mas não foi só. Camarinha, porra do quarto. Não foi só. Olha só. Virou um camarim. O quarto das crianças, o quarto deles, a gente botou lá. Aquelas prateleiras. Os aramados. Reguláveis. Arara. E botou um... Sabe esses ferros de banheiro, assim, pra botar cortina, então? Isso se chama varão. Varão. Quando você bota cortina, é o varão. E aí, a porta do armário era uma cortina de banheiro da... Era! Nós botamos, é! A porta era uma cortina. Parabéns. Ficou moderno. Ficou maneiro. Ficou chique banheiro. Não, porque olha, a cortina era bonita. Mais palmas do seu cabra você. Olha só, a cortina, no quarto do Almôndega, a cortina tinha os bolsos e a gente botava os brinquedos. Botava os bonequinhos nos bolsos. Caralho. Ó, no bolso tinha o Bob Esponja, no nosso bolso tinha o Lula Molusco. Ficou maneiro. Vocês ainda vão gastar muito dinheiro em psicanálise com essas crianças. Essas sacanagens que vocês fizeram com eles pequenos, eu ainda vou voltar pra vocês. Ainda vai voltar. Isso não pode fazer bem pro desenvolvimento de um infante. No nosso quarto, o armário era grande. O vão pra embutir o armário era grande. Era quase um closet. Então não dava pra botar um varão de chuveiro, né, de cortina. Então eu fui no serralheiro, mandei fazer uma estrutura e comprei uns canos de ferro na loja de hidráulica e fiz um armário, cara. Olha. Ficou foda. Ficou, só que o nosso era tão grande que não deu pra botar a cortina. Não de deu banheiro, pra botar, então nosso armário a roupa ficava exposta, mas era um closet. Closet. Olha, era um quarto aqui. Closet, tudo olha ao mesmo aqui. Tempo. Podia ser feio, mas foi o melhor armário que eu tive. Olha aí. Minhas roupas não amassavam, parecia que eu tava numa boutique escolhendo a roupa. Uma boutique. Tinha 3 metros de armário, cara. Tu já viu um cabideiro de 3 metros em que casa? A gente não... Cara, até as minhas cuecas ficavam em cabides, cara. Ai, que bizarro, cara. A janela da sala e do quarto ficava mais ou menos 1,5 metros da janela do vizinho. Uhum. Né? Do escritório e da cozinha ficava 1,5 metros do outro vizinho. Uhum. Ah, mas nem casa é assim. Então era tudo fechado, noite e dia, dia e noite, né? Porque é isso, então, fazer show pro vizinho. O Vazagal prefere show. Pois é. Aí, por conta disso, você abria a porta do banheiro, da suíte, do quarto que a gente ficava, e saía o vapor d'água e se espalhava pelo quarto, certo? Certo. Uhum. Errado. Por que que o vapor vai se espalhar pelo ambiente quando ele pode entrar e se esconder atrás do armário? Meu Deus, cara. É óbvio que ele se escondia atrás do armário. Vapor é sacana. Vaporiva. Comecei a ter uma misteriosa tosse. Em épocas de gripe suína, fiquei uma semana em casa, óbvio, né? Cara, eu tomei 3 ciclos de antibiótico. O último era de 1000 miligramas. Meu Deus! Eu tô nunca mais vai se curar contra nada, né, cara? E eu dormia com o rosto virado pro armário. Ai, meu Deus. Ai. Eu já estaria morta. Belo dia eu tive a curiosidade, sei lá, o porquê, de olhar atrás do armário. Nossa. Sabe aquele negócio que tem no teu teto, os cogumelinhos? Tinha atrás do meu armário. Meu Deus. Tinha cogumelo? Não, mas imagina se você pegasse assim, sabe capim cortado em lajota pra você botar no chão? Você compra o capim e, uhum, e bota lá no gramado? Uhum. Era mais ou menos aquilo atrás do meu armário. Meu Nossa. Deus. Debaixo das gavetas. Gente. É, qual não foi minha alegria tirar a gaveta, olhar minha cueca e falar, por que que esta cueca está verde? Aí olha, embaixo da gaveta de cima, né, no fundo da gaveta de cima, estalagdites, estalagmites, estalagbrites, whatever. Parecia assim um pelinho fofinho, bonitinho, sabe? Um bloco de pelinho fofinho, assim, no tamanho de um pau verde. Musgo. Um musgola. Meu Deus! Era isso atrás do armário inteiro. Que terror. E dentro das gavetas, cara. Nossa. Misteriosamente, eu tinha que estar tossindo mesmo, né? Como é que se livra disso? Joga o armário fora e muda de apartamento. Foi o que nós fizemos. Só que nós não jogamos fora. Demos pro porteiro lá, maluco, mal educado. Que a gente tem, assim, uma mania de visitar apartamentos decorados, sabe? Essas obras que a construtora bota... Ah, isso é uma tristeza. Não faz isso, não. Não, é maneiro, porra. Altos apartamentos decorados, cara. Eu vou sempre na esperança do Azaghal assinar o cheque. Vamos lá, vamos comprar novinho. Mas isso que fode, cara, porque você olha aquilo e fala, caralho, que foda, minha casa podia ser assim. Porque você nunca consegue montar igual, nunca. É impossível. E isso aí naqueles negócios de decoração, casa-cor, sei lá. Não dá, cara, não dá. Ali, quando eu volto pra casa, eu tenho crises de choro. É uma tristeza. É fisicamente impossível. O cara só faz aquele ambiente e não faz mais nada. Faz esse ambiente na minha casa, não dá. Amigo, não dá. Isso aqui é pra ver, não é pra comprar. Cara, isso é uma tristeza, cara. Isso é levantar o nível, é uma expectativa altíssima. Você tem que olhar mais pra baixo, cara. Minha expectativa lá em cima. Mas o que acontece? A gente visitou um stand desses e aí o cara falou, olha só, essa eu falo pra poucas pessoas, mas eu tenho que historinha. Um empreendimento no centro de Curitiba, uma área que tá sendo revitalizada, é uma beleza. Vai ter romitite, vai ter sala de musculação, vai ter espaço gourmet. Olha aqui, no prédio ia ter boliche, cinema, tudo no condomínio. E tem esses apartamentos especiais no primeiro andar que ainda tem um terreno pro seu cachorrinho, a gente, puta merda. Quanto que é? Pá, assinamos o cheque. Assina. O Azaghal assinou. Passei, dei o sinal. A entrada, o sinal. Eu falei, vamos aproveitar, olha. Olha, tem poucas unidades, isso aqui que é maravilhoso, face norte, não sei o que lá, nunca vai ter mofo, e é uma beleza, tem espaço pro cachorro. A gente, beleza, pá, dei o sinal. Deu o sinal antes de ir no local, é isso mesmo? Foi. A gente só viu foda. A gente não acreditei nisso, cara. Maluco, só viu a planta lá desenhada, aquelas pessoas sempre sorridentes andando. Assim, sempre alegre. Aí, cara, ficamos ali, puta, que investimento. Quando essa porra ficar pronta, a gente tá feito, vai valer uma fortuna. Aí, vamos passar lá pra ver, né? Vamos passar. Por favor, né? Por favor. Só que aí já era noite. Aí o Azaghal, não, a gente tem que passar de manhã pra ver o local durante o dia. Eu falei, não, é a noite que a gente sabe se o lugar é bom ou não. A gente foi chegando perto do endereço, tinham várias fábricas abandonadas, sabe? Mas, gente, não. Isso é óbvio, né? Essa parte de Curitiba tá sendo revitalizada. Então, as fábricas estão acabando se mudando do centro da cidade e aqui vão vir empreendimentos de valor e tal. Aí virou a esquina, a gente viu qual era o empreendimento. Cara, em frente ao lugar onde tinha lá a placa, em breve aqui teremos o empreendimento de Azaghal e Portuguesa, tinha uma tropa de traveco. Cheio de zanete. No mapa de Curitiba, aquela região deve ser definida como Travecolândia. A Praça Paris de Curitiba. Cara, mas era muito traveco. Mas eu me senti cercado, porque tinha traveco em todas as esquinas. Não! Parecia uma operação traveco, sabe? Não, e aí ele diminuiu a velocidade do carro e elas começam a vir pra cima. Tá diminuindo, tá com intenção, né? Que a gente diminuiu pra ver o empreendimento. Ai, que nojo, cara. Mas aí, minha filha, só bunda na cara. Porque o traveco não é que nem a prostituta que é refinada, né? O traveco, não, ele quer te agredir. Ele abre o sobretudo e... Ai, que ferra na terra, né, cara? Olha só, eu sou aberração da natureza. Tenho peitos e o pinto. Olha só, olha só. Oi, tudo bem? Eu sei, amor, cara, que bem, no dia seguinte era eu no banco sustando o cheque. Portuguesa chorando. Ao mesmo tempo ligando pro cara, dizendo que tinha mudado de ideia, que não sei o que lá. Eu falei a verdade. Eu falei, meu filho, o que, que é aquilo? Tá sendo revitalizado aonde? Não naquela rua. Lembra aquele nosso amigo que morava aqui, que ele perguntou, ele comprou também o apartamento e perguntou pro porteiro? Ele veio morar a trabalho em Curitiba. E aí ele escolheu o apartamento e próximo do prédio onde ele tinha alugado, à noite, tinha uns travestis. É. Aí ele chegou pro porteiro do prédio e perguntou assim, meio receoso, indignado, né? Indignado. Aí, você sabe dizer se aqueles travecos, eles vêm pra cá? Aí o porteiro virou já com a cara de filha da puta. Se o senhor chamar, eles vêm, né? Filha da puta! Meu Deus! Prédio de fudido, tem cada recadinho, plaquinha. Já viu? Já vi. Como é que é essa? Ai, já vi um prédio que era, por favor, não façam cocô nas escadas. Isso, pariu, cara.